4463. 4463, contato radar na decolagem, submanter nível de voo 180 e a saída Coral 1 Bravo. Bruno, Coral 1 Bravo 180, azul 4463. 060, Xinjiano 6200. Poxa, né, 6250, curva direita, foi na proa 020. Direita 020, 6250. 6200, 060, Xinjiano. Xinjiano 600, deu separa 2000 pés, ajuste do altímetro na 095, reposta estabilizado o ILSX 1 na 0. 2000 pés, vai reportar estabilizado 1 na 0. Qual é o ajuste, confirma? 1 na 0, 1 na 4. 1 na 0, 1 na 4. 19097, chame 136, frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. Chame 250, abandono de pés, autorizado por Ed Duna. Ok, estava sendo venturado na 020, confirme. Confirmo, chame 250, reassuma a navegação na proa de Duna. Prova de Duna 6250. 250, desça para 3000 pés, ajuste do altímetro no 0 no 4. 3000? No 0 no 4, sim. Rotando 3436, pode aproximar, senhor? Vai atingir o 70. 36, prossegue chegada a Bomé de 1. Prossegue na chegada, tá? 3436. Mas ele vai atingir o 70, então prossegue em dia, né? Linha autorizada, pista 10, vento 2, 40 graus, 05 nós, atento aos últimos dois, correção 1000 metros, impraticáveis. Iniciando, tá, 37, 45. O controle pode confirmar a sequência para o 3436, tráfego agora na nossa posição de 11 horas e 20 milhas. Você consegue na aproximação? 3436 é o número 3 agora, aeronave da Oxané, 1 milha de duna, a segunda aeronave da Oxané, a 12 milhas de duna, sua aeronave é a terceira na aproximação. Muito obrigado. Azul 4463, voo direto coral. Negativo, você comanda esquerda já na flor de coral, 4463. Estabilizado, 6200, Xanel. 6200, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95, complete procedimento LS X-Ray. 1895 X-Ray, vai completar, 6200. Controle, mantenha a proa até 4000 pés, aguardando para transferência. Mantenha a proa até 4000 pés, tá? 3745, aguardando transferência. Bom, agora sim, 14745, transfere controle Salvador em 120, decimal 8. 1208, tá 3745, boa tarde. Salvador, 6200, agora sim, a final da 1-0. Xanair 6200, ajuste de altímetro no 0 no 4, reporte visual com campo, teto estimado de 600 pés, atento aos últimos 1000 metros da pista, impraticáveis. 10 dos últimos 1000 metros, 1-0 no 4 no ajuste, vai reportar visual. 6200. 2-1-094, liberado pelo centro, ciente das condições, possibilidade de aproar a etapa, está presente? 3745, autorizado desvio, reporte retorno da rota. Autorizado desvio, então para retornando pela 3745. Autorizado Salvador, gol 1094, atinge manter o 200. 1094, desse manter nível de voo 060, via chegada a Bomé de 11. Ciente, 060, possibilidade de aproar a etapa, está presente? Negativo, mantém a chegada a Bomé de 11. Ciente, 097. Confirmando as condições, é, chuva leve? Afirmo, chuva leve. Ciente. 6250, desça para 2000 pés, ajuste do altímetro no 0 no 4, utilizado o procedimento LSX-Ray, pode estabilizar. Ok, 2000, está prosseguindo, podia confirmar o vento? Vento agora de 240 graus com 5 nós. Excelente, obrigado. 3436, desça para 4 mil pés, o ajuste do altímetro no 0 no 4. Confirmado, mantenha 5 mil pés, tá? 3, 4, 3 mil. Mantenha ainda 5 mil com o 0 no 4, tá? 3, 4, 3 mil. Polícia 3745 pro Edileda. Gente, tá 3745. Resolva a pista, voz Chanel 6200. Chanel 6200, vento 240 graus, 03 nós, pouso autorizado, pista 10. Sente, eu pouso pista 10, Chanel 6200. 3436, pode estar, se desce para 3 mil pés, só a gente do ótimo, 9014. Pode estar 3000, comunicação, está 3436. Ativo 4463, não sei. Posição de confirmar radial ideal para a posição Yukov? Foi ideal para a posição Yukov? Só um minutinho. Solo 32, libere à direita, Tecto e chame controle solo em 121.9. Apenas confirmando quanto eu estou. Poxa, né, 200, estou aqui antes de sair. Chamadamente do primeiro tempo, positivo. Repita a mensagem. A pista está escorregadia a partir de certo ponto, aproximadamente a partir do primeiro tempo da pista. Sente grata pela informação, Chanel 6200. Afirmo, desvio direito magnética 230. Teste na 3745. O Chanel 250, confirma estabilizado? Quer foi, né? Chame tu, em 118.95. Complete o procedimento LS. 1895, obrigado. 6250. Oi, Salvador. Codial, bom dia. Chanel 6250. Chanel 6250, bom dia. Ajuste de altímetro no 0, 1 no 4. Mantenha a aproximação. Reporte visual com campo. Teto estimado de 600 pés. Foi informado pela última aeronave que pousou, pista escorregadia a partir do primeiro terço. Eu matei o chuva leve. Chuva leve é moderada. Sente. Autoriza a altura 3745 a Motiva, devido à formação da esquerda da rota. Controle. Confirma, altura 3745, solicita a Motiva, devido à formação em próxima letra. 3745 autorizado direto Motiva. Autorizado, altura 3745, grato. 6250 visual com a pista? Visual, feito. Oceano 6250 avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 280 graus, 03 nós. A última aeronave reportou o primeiro terço, pista escorregadia, e confirmando os últimos 1000 metros da pista no zero, impraticado. Pista molhada. Ciente, 250. Oi, Oceano 6200. Oceano 6200, prossiga. 6200 está já com solo, a gente tinha reportado escorregadia a partir do primeiro terço. Na zona de toque não está tão escorregadia, depois ela fica escorregadia. Sim, o Oceano 6250 copiou? Copiou, obrigado, colega. Investigado informação, chama 245-3435. Salvador, Albota, 3436, VLS, final de 9. 3436, continue a aproximação, reporte visual com o campo, informa pista molhada, chuva moderada sobre o campo, o ajuste no 0 no 4. Possível estimado para avistar o campo a partir de 900 pés, o TAM 3436. Graças à informação, no 0 no 4 vai informar visual, TAM 3436. Chanel 6250, no solo 37, ao liberar via taxa CEF, chame solo Salvador no 21.9. 219, obrigado, 6250. 21.0.4, autorizado o final procedimento LSX-ray, reporte estabilizado. Serviço radar terminado, 57 milhas sudoeste de VR Salvador. Mantenha nível 180, chame controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. 1201, azul 4-4-1. Sente a porta da visual, está 3-4-3-1, graças a informação. Chame centro receio, frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. É 125, não confirma a primária para o centro 3745? 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 2835, 125, 3745, boa tarde. Avistando com 800 pés, 3436 avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 290 graus, 03 nós. Os últimos 1000 metros impraticáveis, pistão no zero, pista molhada. 436 no solo 40, liberar via taxa CEF, chame solo Salvador no 21 decimal 9. Confirme o pista escorregadinho? Tá bem escorregadio, sim senhora. Pra liberar e chamar um desses na hora da 3435. Entendi. Estabilizado no curso, Gol 1094. Gol 1094, complete final procedimento LSX-Ray, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 295, obrigado, boa. 4. Gol 1094, continua a aproximação, reporte visual com a pista 1-0, estimada a vistala a partir de 900 pés, chuva leve sobre o campo, apenas uma camada mais grosso na final da pista 1-0. Pista segundo as duas últimas aeronaves que pousaram, pista escorregadia e confirmando os últimos 1000 metros da pista 1-0 impraticável. Reporte visual com campo, ajuste 1-0 no 4. 1-0 no 4, reportará visual, ciente das informações, igual 1-0-9-4. Visual Gol 1-0-9-4. Polo 094 avistado, ponto autorizado, pista 10, vento 290 graus, 02 nós, pista escorregadia e últimos 1000 metros da pista impraticável. Paciente, o gol 094. Solo 46, ao liberar via Texo Eco, chame Solo Salvador, 121 decimal 9. Vai sair via Fox, você? Afirmo, via Fox, ao liberar, 121 decimal 9. 21 ao liberar. Papapá, Mike Vitor Alfa na escuta da torre. respondeu. No comando, Azul 2771. Azul 2771, no contato radar. Aciona a identificação. No contato radar, 68 milhas sudoeste de Salvador, autorizado direto ITAP, desça para 050. 050 ITAP, no azul 2771. Prossigo, 2771. Do 2771, Salvador opera instrumento, 3.000 metros de visibilidade, 700 pés de teto, vento é 280 graus, 04 nós, o ajuste do altímetro no 0 no 4, temperatura 23, ponto de orvalho 22. Chuva leve sobre o campo, segundo terço de pistão a zero, escorregadio. Ciente, o azul 2771, apenas fazendo 700 pés de teto. Afirmo, 700 pés de teto. Ciente, então, na MDA para circular do IBS de risco autorizado, circula para onde? Ciente. Azul 2771. Controle de Salvador, muito boa tarde, é Papa Franco, Serra Bahia. Papa Tango Serra Telien, que aciona a identificação. Estamos no Serra Hotel Yankee, desça via chegada Comed 1, aguarde o nível, mantenha o nível de voo 097. 097. Trouxe para o lado. Confirme para o controle. O azul da 771 é o ILS X-Ray que executará. Afirma, ILS X-Ray. 771 é parte ideal de descida. Sim, está no ideal de 771. Desça para 05, confirmando, desça para uma centena. O azul 2771. Uma centena, 2771. O controle da torre do Ferro Caian que voa ITAP. Estamos certo, tem alguém que mantém a chegada para o médio. É, Ferro Caian, que reparta a unidade de descida. Controle de Salvador, passarelo 2230. Passarelo 2230, aciona a identificação. Identificou. Para as condições do CAT, senhor? Azul 2, confirmado passarelo 2230. Salvador opera instrumento, visibilidade 4 mil metros, teto 800 pés, ajuste do altímetro no 0 no 4, temperatura 23, ponto de orvalho 22. Vento 280 graus 02 nós. Está sendo autorizado a aproximação para a pista 17? 230, procedimento ILS X-Ray, pista 28, enquanto se praticável. Porém, se tiver condições, aproxima a pista 90. Afirmativo, senhor. Nossa intenção é aproximar para a pista 10, se autorizado. Gente, terça via chegada a mão, o parceiro 2230 é reporte ideal de descida. Estamos no ideal de descida. Parceria do 2230, desça nível de voo 1-1-0. 1-1-0 via a descida MAM, parceria do 2230. Serra Tayhane, é BNDA, descida MAM. Papatão Serra Tayhane, desça para zero, nível de voo 050. 050, Serra Tayhane. Testar para 050, nível de voo 050. 050, 2751. Serra Tayhane, autorizado, nível de voo 060. 060 para o Serra Tayhane. Desça nível de voo 070. 2230 para o 070. Senhor Alfa, é a torre. Disponível no momento, mas atualizando as informações, estamos operando com 800 de teto, com 4 mil de visibilidade, ainda uma chuva leve a moderada na final da 1-7, porém as condições já deram uma melhora. O Mike Vitoral. Após posição de TAP, autorizado 2010, hoje de altímetro no 0114. Autorizado final procedimento LSX-Ray, reporte estabilizado. Após ETAP, desce para 2000 no 0114, autorizado LSX-Ray, o 2771. Então, Serra Tayhane, confirma a velocidade na descida. Serra Tayhane, 1809, senhor. Descendo para 6060. Então, Serra Tayhane, mantém a velocidade na descida. Sim, senhor. Delta Yankee, desça para nível de voo 050. Descendo agora, 050, Delta Yankee. Confirma a velocidade que mantém na descida. Estamos batendo 240. Bateu 2230, condição de redução para 220. Afirmativo, reduzido para 220. Desça nível de voo 060. Para o 060-2230. Controle, a pista no zero está realmente fechada? Como é a aeronave que controlou Salvador? É o Azul 2771. Azul 2771 acabou de receber a informação da Ferreiro que a pista no zero não vai fechar para manutenção. Tá ciente, então a intenção, se o vento tiver calma aí, para prosseguir para o no zero. Ciente. Descida, senhor. Tem que desça para 3.003, a gente virou o time 1-0-4. Autorizado 3.000, 1-0-4, nós desce, graças a Deus. Série do 2-2-3-0, um pequeno desvio à direita para livrar a formação. Cliente, parceiro do 2-2-3-0. 2-2-3-0, confirme apoio por quantas milhas? Por 15 mil, não, por mais 10 milhas, a proa 170. Eu não entendi, senhor, reportar o quê? O filme? O 2230 não entendeu, o senhor falou para reportar o quê? Reporte ao término do desvio, parceria 2230. Positivo, reportará no teto de desvio. Sim, me chamando a torre. Mike Vitor Alfa, prossiga. Gente, livre acionar, chame para o caso de decolagem, Mike Vitor Alfa, ajuste no 04, temperatura agora 2,5 graus e o vento para cheque 3,60 graus com 3 nós. Redução para 200 nós. Afirmativo, reduzindo para 200 nós, 2230. Já voltamos para a proa diamante. Gente. certo aí, confirma a velocidade na descida. Mantendo 179, senhor, 180. Tem condições de manter essa velocidade até a duna? Afirmo, senhor, tem condições, Serra da Yankee. É, tipo, batendo o Serra da Yankee, manter a velocidade até a duna. Sim, a gente vai manter, Yankee. 2771 estabilizado, ILS X-Ray. Azul 2770, complete final LS, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, grata. Patango CLTA Yankee, desça para 2000 pés, ajuste do altímetro 1094. Autorizado final procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. Ciente, autorizado 2000 pés, reportará estabilizado o CLTA Yankee. O campo apenas uma camada na final da 1-0, porém chuva leve sobre o campo. Pista, os 1000 metros finais impraticável e pista molhada. Ciente, baixou e travou, o azul 2771, livre pouso na 1-0. Reporte visual com a pista, o azul 2771. Reportaremos. Salvador, passagem 2067, gol pronto, ponto espera 90. Gol 2067, mantém ponto espera. Em 2067. Do 2771 visual? Ainda negativo. Agora visual, o 2771 avistou aqui com 600 pés. Gente, pouso autorizado, pistão no zero, vento zero, no zero graus com 2 nós, pista molhada. Livre pouso, 2771. O 2067 autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Ali mantém no zero, o 2067. O 2067, decolagem autorizada, pistão no zero, vento zero, 20 graus com 3 nós, últimos 1000 metros da pista, 1 no zero, impraticável. Dentro das condições da pista, livre decolagem adeus, 2067. 2307. Tanque estabilizado. Porta em completo final LS X-Ray, pista 90, chame Torre Salvador, frequência 98.95. Tenente 1895, Torre de Nato Monteiro, Serra Tayanque. Salvador, boa tarde, é Papatango Serra, Hotel Yankee, final 10, baixado e travado. Voo 2067, decolar 212, chame o controle Salvador em 120.8, bom voo. 208, gol 2067. Papatango Serra, Hotel Yankee, boa tarde, continua a aproximação, reporte visual com a pista 10, para informação, o pista molhada, o ajuste 104. Excelente, reportar a visual, Serra, Hotel Yankee. Mike Vitor Alfa, condições de ingressar à esquerda via pista e iniciar a decolagem de partida cabeceira no site? Gente, decolagem autorizada com proa norte, o vento 060 graus com 2 nós, aguarde transferência de comunicações do Mike Vitor Alfa. Sapatão Sierra, Hotel Yankee, caso receba no Tiquez, helicóptero, prosseguindo decolagem a partir da pista auxiliar à esquerda com proa norte sem interferência. Reporte visual com a pista 1-0. Estimado avistá-la a partir de 800 pés. Sim, Frita. Só tem que informar a visual. Pedro 2231, autorizado 2000 pés, com PM estabilizado. Negativo, estamos na proa de duna ainda. Gente, reporte estabilizado. Parceiro 2230, autorizado final LS, o ajuste do altímetro 1-0-4. Autorizado, reportará estabilizado, parceiro. 2230, reduza para aproximação. Reduzindo para aproximação. Do solo, Mike Vitor Alfa. Papapá, Mike Vitor Alfa. Chame o controle Salvador no 20.8. Chamará o controle no 20.8. Papapá, Mike Vitor Alfa. Papatango, Sierra, Hotel Yankee, avistado, pouso autorizado. Pistão no 0, vento 0, 40 graus, 03 nós. Sierra, Hotel Yankee, forma baixada e travada. Ótimo, vou mandar 260, obrigado. 62067, por favor. Controle Salvador, papapapá, Mike Vitor Alfa, decolado cerrado. É sim? Papapapá, Mike Vitor Alfa, decolado cerrado, no controle de 60 com Índia. Retorar um CGL no mesmo. Vai manter 2 horas e 30 de voo, Mike Vitor Alfa. Gente, reporte final para a Índia com Índia, Mike Vitor Alfa. Estou em Salvador. Batalha do 2230, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, pistão no 0, o ajuste 1-0 no 4. Será confirmar o vento, senhora? 050 graus com 3 nós. 050 com 3, obrigado. Grande, o Papatango 223, o Passarelo 2230 na escuta do controle. Gente, o Passarelo 2230. O Papatango Sierra, Hotel Yankee, no solo 115, liberando via Delta, chame solo Salvador no 21.9. Gente, Delta 219, solo Salvador Yankee. Passaria do 2230, reporte visual com a pista 1-0, para informação, os últimos 1000 metros da pista 1-0 impraticáveis, pista molhada, o ajuste 1-0, 1-4, vento 0, 40 graus com 3 nós. Sete das condições, passaria do 2230, reportará visual com a pista. Echo Alpha, na escuta. Mike Victor Alpha, confirme distância do VR de Salvador. Gente, não recebo o modo Charlie nem o modo Alpha, confirme se acionado. Bem, Mike Victor Alpha, evite o final da 17 e o final da 10. Gente, Mike Vitor Alfa confirme com a proa já de CRN de Coimbra. Gente, reporte final para a LC. Joga com a pista, passarelo 2230. Passarelo 2230, pouso autorizado. Pista 90, vento 0, 50 graus, 4 nós, pista molhada. Pouso autorizado, passarelo 2230. Do 2230, no solo 119, eu liberar via Tex Toyer, chame o solo Salvador 121, decimal 9. A livrar, chama na solo 1219, eu passarei 2230. Gente, reporte após o TGR, Mike Victor Alpha. Sou reclamador na escuta do Xanar 6226. O Xanar 6226, afirma, prossiga. Por gentileza, Felipe, poderia confirmar se você é aeródromo Salvador? Xanar 6226, recebemos a informação de Unotam para fechamento da pista devido a obras na pista. A partir agora das 1556 Zulu, 1556 Zulu até as 1900. Estamos em coordenação com CGNA e posteriores órgãos para a possibilidade de aproximar essas duas aeronaves, Oceania 226 e outra aeronave da Avianca para pouso não no zero, porém ainda negativo algum contato com os meios. Estamos aguardando novas informações do CGN. Positivo então, Oceania 626, está ciente das condições, reduzir a velocidade, temos uma hora de autonomia para a espera, vamos permanecer na escuta do centro recife, ok? Afirma, Oceania 626, será repassada a informação para o controle Salvador, quando posterior também passará as informações para o centro recife, mas na escuta também para novas coordenações, ok? Positivo, graças pelas informações, e o 626 informa que opera na UNOSEC, se for... Tanguíski, Kilo Zulu, prossiga. Libre Sanar, chame táxi. Sim, Papatango, Whisky, Kilo Zulu, táxi autorizado, reporte para ingresso, pistão 97. Salvador do 9128.3 para 10 pronto. Autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 030 graus, 03 nós, informando os últimos 1000 metros da pista 10, impraticável. Ciência da informação, alinha e decola 10, gol 9128.